Irmandade do Éter. O éter, o traço de ligação entre os sons e o sentir de nós mesmos. Thank you. a irmandade do éter, como aceitará aquele que me segue aquilo que lhe deixo?